Numa escala 0 a 10 eu te dou 100. E 100 parece pouco pra você, mas de 1 milhão de corações eu quero 1. E o seu é o bastante pra eu viver. Deixa eu te levar pra ver as flores colorir nosso jardim de amor. Enquanto o céu vai misturando as cores, a gente ama até o sol se pôr. É você, só você, que sabe me fazer feliz. Que chega em meu ouvido e diz que o meu desejo é desejar você. Fazer feliz, que chegue em meu ouvido e diz: o meu desejo é desejar você. Numa escala 0 a 10 eu te dou 100, e 100 parece pouco pra você, mas de 1 milhão de corações eu quero 1. O seu é o bastante pra eu viver. Deixa eu te levar pra ver a jardim de amor. Enquanto o céu vai misturando as cores, a gente ama até o sol se pôr. Fazendo o céu assim, vai. É você, só você, que sabe me fazer feliz. Que chega em meu ouvido e diz: o meu desejo é desejar você. Feliz, que chegue meu ouvido e diz que o meu desejo é desejar você. Deixa eu te levar pra ver flores colorir nosso jardim de amor. Enquanto o céu vai misturando cores, a gente ama até o sol se pôr. É você, só você, que sabe me fazer feliz. Que chega em meu ouvido e diz que o meu desejo é desejar você. É você, você, só você. Que chegue meu ouvido e diz que o meu desejo é desejar você. Você, que o meu desejo é desejar você. É desejar.